Salvador, Star 3, Bruno 52, passando nível 225 a descida. Então, 3152, assina identificação, autorizado chegada a Mari, desce e mantenha 050, da presente autorizada para Edmari. Desce e mantenha 050, da presente autorizado direto Mari, da 3152. Torre Salvador, boa noite, azul 4209, próximo à ponte de espera da 10, pronto. Pouso. Completando o final 186, 5555. Torre Salvador, 5555. 5555, continue sua aproximação, aguarde autorização em pouso. Aguardando autorização para pouso, 5555. Santos Pará, por parte da Artifex, o Blue Panorama 3370. Clear for startup and push up the Panorama 3370. Total 907, solo 05, liga direito, 129 solo. Chibeca, acionamento da 3305, portão 7. 7, vai executar simultâneo aí com o tráfego, tá no 11, reporte pronto para o táxi, 3305. Simultâneo com o tráfego no 11, reporte para o táxi, tá 3305. 9907, tem táxi autorizado via Alfa Kilo para o Pátio 3, fique atento ao sinalizador, 9907. No 5, prossiga. Livre pouso, vento 100 graus, 8 mais. Livre pouso para os 3555 no 5. Solo Gol 1074 no 612, pushback e acionamento. Aguarde para o push acionamento no 074. Aguardando o Gol 1074. Pushback acionamento, objeto 6747 na posição 5. Portão número 5. Agora você vai ter que empurrar a aeronave lá na entrada do pátio 3 de maneira a deixar desobstruída a saída da Juliette. Vão passar duas aeronaves aí, ok? Uma de grande envergadura, o Web 6747. Sim, a gente vai empurrar lá pro pátio 3 para não atrapalhar as outras aeronaves do 6747. Tá autorizado agora o 6747? Afirmo. Obrigado. Autorizado, né? Mantém o azul 4209. Ali mantém 4209. 555 no 5, solo 09, direito 129, solo. Vai na direita, chama o solo 555 no 5. Alô, Salvador 355 no 5. No 5, pátio 3, tem táxi autorizado, Alfa Quilo, pátio 3, 55 no 5. Alfa Quilo, pátio 3, 55 no 5. Confirme a posição de estacionamento? Não está demonstrada aqui para nós a posição no pátio 3, ok? Fique atento ao sinalizador nesse pátio. A ciente que viu anteriormente foi informado pela companhia que seria na posição 1-4, remoto 1-4. Não, tem a infraero indicou pátio 3. Pátio 3 para o senhor. Confirmo, pátio 3, 55 no 5. Ground from Blue Panorama 3370. Go ahead. Yes, for information, we need to start one engine at the gate. Okay, you are clear to start on engines on the position and report right to start pushback, 3370. Setup is approved with one engine at the gate, recall when ready for push, Blue Panorama 3370. Okay, starting idle and report right to start pushback. Está 3305, está com 61 a bordo, está alternando Natal, autonomia de 3 horas e 50. 3 e 50 Natal, 61 a bordo, tem táxi autorizado. Via Juliet Alpha, ponto de espera no zero, observe lá a aeronave da Webjet completando o pushback. E no ponto de espera, chame torre 1862-3305. Juliet Alpha, visual com Web, 186, ponto de espera, boa noite. Boa noite. O Gol no 074, após a passagem do Airbus, a sua cauda está iniciando o táxi. No momento, execute seu push informe táxi no 074. Após estar autorizado, chama táxi, Gol no 074. Salo Salvador, boa noite. Xanã 6224, ciente da Alfa, para autorização de tráfego 210 para Aracaju. 210 Aracaju, ciente, o Xanã 6224. Um minutinho para a cópia. Um aguardo para a cópia. Tempo, se não saída? Puca, Jamo e depois direto Aracaju, 6224. Puca, Jamo e direto Aracaju. 2809. Controle azul 4209, boa. Controle Salvador, azul 4209, boa. Azul 4209, contato radar decolagem, suba para o 360, saída da EL. 360, saída da EL. Taxi Subjet 6747 com 130 a bordo, 4 horas, alterna com fins. Tem táxi autorizado para o ponto de espera no 0, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 1862 e 6747. Juliette Alfa, 118-62, ponto espera, 6747. Espera pronto. 3305, autorizado, alinhar e decolar 100 graus, 10 mais. Alinha e decola 3305. Mongolor approach Brunei Air Portugal 019N, video edition in 55160, bom arrival. Portugal 019N, Skok identical, your bom arrival, descend 4000 feet, can H1014. Bom arrival, descend 4000 feet, on can H1014, Air Portugal 019. Portugal 019, and confirm speech. Speed now 280 knots, Air Portugal 019. Roger. 3198, torre 118,6, transponder 5163, o chinelo 6224. Informe pronto para o puxo de estacionamento 6224. 6224. Salvador, boa noite, objeto 6747, ponto espera do 10. Autorizado, alinhar e manter, 6747. Alinhar e mantém 10, 6747. Para o táxi Gol 1074, 59 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 10 de autonomia. Ciente, táxi autorizado para o ponto de espera no 0, Juliette Alfa, quando lá chame torre 18612, é no 074. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 18612, obrigado, bom trabalho aí também. Obrigado, igualmente. Pro panorama 370, request pushback. 370, clear to push and start off, clear to push back and report to attacks, 3370. Clear for pushback from 1011, now we report ready for tax, panorama 3370. That's right. Mari, desse mantém o 050. Salvador, tá 3305, boa. Conversa 3305, contato roda na decolagem, suba para 330, sai da PUC. Perfil da PUC, atenção 330, TAM 3305. Portugal 019, confirma speed. Speed 270, air Portugal 019. Maintain 270, Portugal 019. Maintain 270, air Portugal 019. 074, ponte espera 10. 074, autorizado ali, mantém cabeceira 10. Ali por bem, cabeceira 10, gol 074. Azul 4209, chame Recife, 1251, alterna 133-25, Azul 4209. 1251-3325, 4209. S747 decola os 18, controle 19 decimal 8. 19-8, 6747. Controle Salvador, boa noite, objeto 6747, passa 1700. Objeto 6747, contato rodando decolagem, se para 340, saída da EL. 340, saída da EL, autoriza para o Adileira, dá presente? Autorizado da EL, web 6747. Dael, grato, 6747. Tá 3152 estabilizado? Agora sim, estabilizado na LS da 10. Complete final, torre 186, bom pouso. 186, 3152. Portugal 019, fly below position. Fly below position, Portugal 019. Okay. Salvador, boa noite, o Papa Romeu, Papa Hotel Nelson, transmissão, informação Alfa. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, sem identificação autorizado, chegada Mari, desça para o 060. Chegando Mari, autorizada, chegada, descendo para o 060, Hotel Delta. Torre Salvador, TAM 3152, passando externo, baixo travado para a pista 10. Ciente, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. 3152, aguardando. Livre pouso, 1-0-0 graus, 1-2 mais. Livre pouso na 1-0-3, 1-5-2 da TAM. 074, tem coluna de 2-1 no controle 19-8. 19-8, boa noite e bom trabalho. Globo Panorama 3370, taxi approved to short runway 10 by Juliet and Alpha. All out short tower 118 small 60. Globo Panorama 3370, good night. Taxi golden point runway 10 via Juliet and Alpha and contact tower 118 decimal 0, Globo Panorama 3370, bye bye. 118 decimal 60 tower 3370. 118 decimal 60 Panorama 3370, thank you. Bye bye. 2685, alternado 1245, TAM 3305, bom voo. Recife 12685, alterna 1245, TAM 3305, bom trabalho. TAM 3178, reduza para 220 nós. 220 nós, 3178. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, reduza para 220 nós. Reduzindo 220, Papa Hotel Delta. Tower, good evening, Blue Panorama 3370, approaching Juliet. Okay, we're clear to taxi Juliet Alpha and report ready to enter the runway. Juliet Alpha, we report before entering runway 10, Blue Panorama 3370. O 3152, solo os 23129, solo direito. 29. Falta 3152 na ECO. 3152, boa noite, tem táxi autorizado via Alfa Kilo e o portão é o 04 aqui no terminal, 3152. Via Alfa Kilo, portão 04, 3152. Correto. Envio 5, tô fazendo a nota. Roger, 250, Portugal 019. Portugal 019. Tower Blue Panorama 3370, fully ready for departure upon reach. Okay, Roger, you're clear to line up and take off runway 10. The wind is 100 degrees, 12 knots. Clear to line up and take off runway 10, Blue Panorama 3370. Web 6747, chame Recife, 151, alternativa 3325, bom voo. 351, o alternado, por favor. 13325, Web 6747. O 6747 vai chamar 1251, alterna 13225, 6747. 13325. Alterna 13325, 6747. Panorama 3370, airport 26, call 19.8. 19.8, panorama 3370, bye. Arrivederci. Our approach, good evening, blue panorama 3370, climbing level 350. 3370, radar contact from departure, climb to level 350, book departure. Climb level 350, book departure for panorama 3370. Latitude 050, 3178. Portugal 019, descent 2000 feet, connection 1014, clear final report established on localizer. Change 2000 feet, connection 1014, clear to final call established on localizer, Portugal 019. Engenho 050, 3178. Só 3178, desce via para, para 3.000 pés, ajuste 1012. Via 1012, 3178. Então, 3178, um vetor para sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. Afirmativo. Mantenha presente para o alimentado pelo LOC, 3178. Papa Alta Delta, desce para 050. 050, Papa Alta Delta. Bono 074, chame Recife, 251, alterna no 3325. 125, 074. 3325. Confere, bom voo. Pó 3178 desce para 2000 pés, ajuste 1014, nessa pro autorizado interceptar o localizador. Sim, Mateu, 2014, 3178, nessa pro autorizado interceptar o lote. Portugal 019, call Tower 118.6. Boa noite, 816, é Portugal 019, boa noite. Boa noite. Boa noite, Air Portugal 019, with you, full tail, Charles, Canway 10. Ok, Roger, clear to land, the wind is 100 degrees, 10 knots, Portugal 019. Just land, Canway 10, Portugal 019. Tá 3178 estabilizado? Estabilizado no lock, 3178. Gente, completo final, chame torre, 118.6, tem uma pouso. 118.6, boa. Papau, hotel Delta, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, reporte estabilizado, papau, hotel Delta. Então, a Matri 370 com o Recife 12685 ou 12545. 545, and seeing the first, please. 12685. 12685, thank you, bye. Salvador Ground, Oceanair 6224, position 01, ready for starting engines at the position and further pushback. Roger, you are clear to stop. Engine is on the position and the report right to start. 6224. Clear to start in position and further pushback, Oceanair 6224. Salvador, boa noite, Rio 5972, autorização 320, Galeão, tem informação ATIS. 5972 para o Galeão. Está autorizado nível 320, 320 na Perusco 50. Decola da 10 com primeira curva direita, saída da Euleda, depois Bidev. Frequência do controle 119.8. A torre 118.6 dúzia, seu transponder 5162, Rio 5972. 5972, 320 para o Galeão, Atruí 50, da Euleda Bidev. 18.6, torre 19.8, 5162. Forme pronto, puxa o acionamento, Rio 5972.